descendo enquanto eu viajo. Me manda pepe que teletran, corta o seu cabo. Daqui não vê do fã, que foi de pipa no ar. Meu coração preso no cofre, ele bate sem deixar. Hoje em dia eu sou só tela, me deixe no fã. Até hoje ela se tá como da primeira vez. Tá como da primeira vez. Como da primeira vez. Tá como da primeira vez.